Lá em João, naquele capítulo 1 maravilhoso, versículo 9, está escrito. Meus irmãos, eu sou suspeito para falar, porque eu sou apaixonado com Gênesis 1, Deuteronômio 1 e João 1. Na verdade, se você fizer um estudo de Gênesis de 1 a 3, você estudou tudo que você precisa saber. Sabia disso? Tem tudo ali. Gênesis de capítulo 1 a 3. Tudo está ali. Como Deus estabeleceu no princípio para ser eternamente, está ali. Em João capítulo 1 também, no versículo 9, está escrito que a verdadeira luz veio ao mundo iluminar alguns homens. Não é isso? Todo homem. Significa que a palavra que Deus quer comunicar é Jesus, a luz que veio para todo homem. Esta é a palavra que Deus quer comunicar. Você não ama a Deus mais do que ama esta palavra. Você quer saber quanto uma pessoa ama a Deus? Procure saber quanto ela ama a palavra de Deus. Porque Deus é a sua palavra. Eu sou o verbo, ele disse. Eu sou a palavra. Então, se você quer saber, uma pessoa ama a Deus, escuta, quanto tempo você passa com a palavra por dia, por hora, por mês, por semana? Olha, pergunta isso para a pessoa. Ela é isso. Deus criou a sua mente como uma esponja. Se você põe uma esponja num balde limpo, com água limpíssima, e tira a esponja, o que vai ter nela? Água limpa. Agora, tem gente que tem na mente água desidratada. Não sei se existe isso. Existe água desidratada? É, ele ouve dos outros, mas ela vai evaporando, evaporando. Então, ele tem água desidratada. O que Deus é, ele quer que você, como uma esponja, absorva. Se você ficar 4 horas por dia assistindo Xuxa, você vai falar o quê? Xuxice. Não estou aqui criticando a Xuxa, estou dizendo apenas um fato. Se você assistir 5 novelas por dia, o que você vai falar? Aí isso eu posso falar. Você vai falar de adultério, você vai falar de pai brigando com filho, filho respondendo pai, você vai falar de tramas, mentiras, falsidades, traições. Não é? É uma esponja a sua mente. A boca fala do que o coração está cheio. Não é assim? Não tem jeito. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, se ele vai colher. Deus encheu o mundo com a sua voz. E por isso ele comunica-se continuamente com a sua criação. Mas infelizmente, muitas vezes ele fala assim: ô, meu filho, por que que você andou por esses caminhos? Porque o mesmo Deus que é amor, gente, a Bíblia diz que é justiça, e a justiça dele é majestosa como os montes. Você já parou na frente de um monte? Para na frente de um monte. Gente, uma vez eu fui subir um monte para orar. Aí Deus me constrangeu a parar antes de subir. Eu fiquei olhando. Eu fiquei estarrecido. Que coisa majestosa. Você já parou para olhar um monte? Um monte mesmo, né? Morri, não. Um monte. Você fica assim, né? Extasiado. A justiça de Deus é assim, majestosa como os montes. O mesmo Deus que amou, diz a Bíblia, que ele é justiça. Então, quando o diabo chega no dedo, na cara dos judeus, assim, fala assim: ó, eu vi a Inês, eu tenho direito sobre ela, Deus. Ela deu brecha, Deus, ela me deu legalidade. O Senhor deu o mundo para ela, mas ela foi lá e comeu do fruto. Então, eu tomei dela. O que o Senhor deu para ela, agora está comigo. Então, na hora que levanta o dedo assim, você fala assim: Jesus! Aí quando Deus olha para você, aquele que está sendo acusado ali, ele olha e fala assim: mas eu não consigo ver a Inês, eu só vejo Jesus. Porque o sangue dele remiu tudo. Então o que Deus quer que você conheça, meu irmão, a palavra que ele comunica é Jesus. É isso aqui que ele comunica. Ainda hoje ele quer se comunicar com o seu povo. Porque lá no Salmo 125, versículo 2, diz que Deus está ao redor do seu povo para sempre. Confere para mim, Salmo 125, 2. Confere se é isso. O Senhor está ao redor do seu povo para sempre. Deus está falando agora. Deus está falando hoje. Deus é uma palavra hoje. Deus não muda, meus irmãos. Deus não muda. Eu posso pisar na bola com Deus. Ele não vai pisar na bola comigo. E nem é por amor a mim. É por amor à sua palavra. Primeiramente por amor à sua palavra. Ele não volta atrás. Ela não volta vazia. Ela produz exatamente o que ela diz. Este é o contato que Deus quer ter conosco. Esta é a voz de Deus, é assim que Ele se comunica conosco. Não tem outro discurso, não é possível outro relatório. Ontem eu ministrava aos jovens aqui. Sobre os 12 espias. E o grande problema deles foi um relatório. A Bíblia diz que Deus deu o sol para o justo e para o injusto. Toda a revelação já foi dada igualmente para todos. Deuteronômio 29, 29 diz que as coisas não escritas pertencem a Deus, mas aquelas que foram reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Isso significa que Deus já revelou toda a plenitude do conhecimento dele em Jesus para nós, e isso está disponível nas regiões celestes para quem quiser lançar mão, como algo eterno, impossível de ser desfeito ou impedido, porque maior é Deus do que este que opera no mundo. Então eu disse aos jovens: olha, muitas vezes vocês vão estar juntos em algumas circunstâncias. E um vai ter um entendimento e fazer o seu relatório, e outro vai ter um entendimento oposto e fazer o seu relatório. Uns vão pelo sim, outros vão pelo não. Isto é do homem. O dar é de Deus, mas o receber é do homem. Você precisa receber. Se você não ouve, se você não sabe a palavra, como você vai receber a palavra e vai se conduzir conforme a palavra no seu dia a dia? É impossível, meus irmãos. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos lembra de tudo que Ele nos tem dito. Vai lembrar como, se eu não leio? Não traz a memória. Eu preciso trazer a memória. Meus irmãos, quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu comecei a ficar uma hora por dia no meu quarto com Deus. Eu, a Bíblia e os meus discos. Naquela época era o bolachão ainda, o long play dos Vencedores por Cristo. Aí eu li a Bíblia uma hora e estudava 3 horas, toda tarde. Estudava de manhã na faculdade, chegava em casa, almoçava, dormia um pouquinho, aí li a Bíblia uma hora, depois eu ia estudar. Aí, de repente, eu comecei a ler a Bíblia 1h30 e estudar 2h30. Aí, de repente, eu comecei a ler a Bíblia 2 horas e estudar 2 horas. Aí de repente eu comecei a ler a Bíblia 3 horas, estudar 1 hora. Aí de repente eu falei assim, Deus, eu não dou conta, eu vou ter que estudar a Bíblia 4 horas. E aí eu falei assim, eu vou ter que estudar mais 2 e tal, não sei o quê. E eu só aprendi direito porque eu sei a Bíblia bem. Eu passei a precisar menos tempo de estudo, porque eu tinha muito tempo de estudo que valia a pena. E eu lia tanta Bíblia, gente, que eu, em 1 ano eu risquei e perdi 3 Bíblias. Perdi, assim, de ficar tão destruída, de manusear e rabiscar, que em 1 ano eu perdi 3. Perdi 3 livros, ganhei tudo que estava dentro deles. Um dia que eu cheguei, eu falei assim, Deus, hoje eu fiquei 8 horas na tua presença, eu estou bêbado, Pai. Completamente bêbado. Eu saía do quarto, às vezes minha mãe fala assim, o que você tem? Eu falei, não dou conta de dizer. Eu tenho muita coisa na memória, na minha cabeça, desse tempo, 1980, 79, 81, desse tempo. Tanto que se vocês forem perceber, o que eu decorei é na tradução da Sociedade Bíblica, que eu nem uso mais. É tudo por causa disso, desse investimento. E aí um dia, eu estava lendo a Bíblia, e eu era apaixonado com Salomão. Eu falei, gente, como é que Deus dá para um cara desse jeito, é tanta sabedoria? Não tem condição. Aí estava acabando lá, Eclesiastes 12 diz assim, o muito estudar é enfado da carne, e no fazer muitos livros não há fim. Aí eu li e falei assim, Deus, isso aqui foi um cochilo do copista. Vê se o cara que é sábio desse jeito ia falar que muito estudar é bobagem. Isso aqui está errado. O senhor vai ter que me dar uma revelação sobre isso aqui e eu não vou esperar muito, não, porque eu não dou conta de entender. Eu amo estudar. Eu acho que no céu vai ter uma biblioteca maravilhosa. Eu não sei para onde vai todo mundo no céu, mas eu sei para onde eu vou. Eu vou para a biblioteca. Eu vou ser bibliotecário no céu, não vou ser advogado. Aí eu virei para Deus e falei, Deus, o senhor vai ter que me revelar. O que é isso? O que Salomão ia escrever uma bobinha dessa? Não pode, não existe, Eclesiastes 12:12. Que muito estudar é enfado da carne, escrever livros não há fim. Não há limites para fazer livro. Aí eu tinha uma estante na minha frente. Devia ter menos de 1.000 livros na estante. E Deus falou comigo na hora, mas assim, audivelmente. Deus falou comigo assim, olha para essa estante, meu filho. Quantos livros tem aí? Falei, ah, Deus, se forçar muito, deve ter 1.000. A parede grande, cheia de livros, de cima a baixo, grande mesmo. Aí falou assim, você tem quantos anos? Eu tenho 20. Se você ficar 30 anos lendo, presta atenção, quantos livros você lê por semana? Nessa época eu li uma média de 2 livros por semana. Que é uma média boa, né? O brasileiro às vezes não lê isso por ano, mas eu lia uns 2 livros maior que esse aqui, por semana. Aí, Deus falou comigo, quantos livros isso dá por ano? Eu falei, isso dá uns 100 livros por ano. Ele falou, se você mantiver essa média estupenda, porque quando você começar a trabalhar, eu era estudante, né? Quando você começar a trabalhar, você não vai ler esse tanto. Mas se você mantiver essa média estupenda de 2 livros por semana, ao final de 30 anos você terá lido quantos livros? Eu falei, 3.000. Aí Deus falou, olha para a parede de novo. Aí eu pensei, falei, gente, quando eu chegar nos 50, quando minha vista começar a cansar, eu terei lido 3 paredinhas dessa? Falei, que ridículo. Eu vou ter que saber escolher muito bem o que eu vou ler, porque é muito pouco livro. Na faculdade que eu dou aula, gente, tem não sei quantas paredes dessa, deve ter umas 1.000 paredes dessa. Eu falei assim, se eu ficar 30 anos lendo, eu vou ler 3 paredes. É nada. Aí Deus falou comigo assim, agora filho, olha para a sua mesa. Eu olhei para a mesa, fiquei procurando, só tinha a Bíblia. Ele falou, meu filho, se você ler esse livro sozinho, todos os dias da sua vida, você vai saber todas as paredes de livros possíveis existentes. Você vai entender de toda a ciência, de toda a plenitude do conhecimento, de tudo que você precisa. E olha, filho, não para de estudar, não. Não é justificativa para parar de estudar. Mas tudo que você precisa já foi selado. Está escrito. E está à disposição. E paira sobre o universo como uma palavra que não volta, que produz exatamente o que ela diz. Aonde você for, ela vai estar produzindo constantemente, porque Deus assim o disse. Feche os seus olhos. Pai, maravilhoso é saber o que o Senhor é. O Senhor é tudo isso, Senhor, à nossa disposição. Sua palavra, Senhor, paga todas as nossas dívidas. Sua palavra é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Todo instante, desde a eternidade, ainda hoje e eternamente será. O que nós precisamos mais saber do Senhor, Pai, senão aquilo que está na Tua palavra. O que eu preciso saber de Deus, o que eu preciso saber de qualquer coisa, está na Tua palavra. O Senhor já disse tudo, porque o Senhor assim quis. Tudo já aconteceu, porque o Senhor já disse tudo. Tudo já está disponível, porque o Senhor já disse tudo. Nós aprendemos, Pai, que falar faz parte da sua natureza. Aprendemos que as suas palavras são como sementes e elas produzem exatamente o que elas dizem, conforme a espécie que o Senhor desejou. Nós aprendemos que a Bíblia só tem poder porque corresponde à palavra que Deus proferiu no universo para existir eternamente. Nós aprendemos que a palavra tem um poder permanente, transformador, e que a sua vontade é se comunicar conosco, e que Jesus é a palavra que o Senhor quer comunicar. Deus, é impossível nós não sermos transformados de glória em glória, conforme a sua imagem e semelhança, porque é e está disponível estes mistérios, estes segredos que o Senhor guardou pelos séculos para nós lermos agora, depois de milênios, Senhor. O Senhor já nos amava antes de nós sermos tecidos no ventre da nossa mãe, antes do universo ser formado, Senhor. O Senhor já desejava se comunicar, ter comunhão conosco. A sua palavra, Senhor, é o nosso melhor alimento, Deus. Um alimento que desce do céu, Senhor. É deleitável, ela é perfeita. É mais doce que o mel, é mais atrativa do que qualquer coisa que esse mundo possa colocar diante de nós. Por isso, agora, com a autoridade da Tua palavra, eu quero ministrar a cada um aqui, Senhor, e a toda a igreja do Senhor, ao projeto inteiro, que esta palavra está sendo aplicada, Senhor, como uma vacina, como um antídoto contra toda a sujeira desse mundo. Contra todo relatório enganoso que diz que nós não podemos nada. E de fato nada nós podemos sem o Senhor, Pai. Mas quando nós temos o Senhor, nós temos toda a autoridade. Nós temos todo o poder, nós temos toda a capacitação, nós temos o poder da ressurreição, de trazer do caos, das coisas que não existem, nós já cremos como se elas já fossem, como diz a tua palavra, Senhor. Nós estabelecemos que a tua vontade é, e que só o Senhor é Deus, e só o Senhor reina na nossa vida. E nós ministramos a cada um aqui, Pai, a semeadura poderosa desta palavra, para que o inimigo não a roube. E cada um aqui tem a autoridade, sabendo que da sua boca só pode sair, ó Pai, aquilo que produz, que gera vida, luz no mundo. E os nossos pensamentos, Deus, só terão aquilo que é puro, aquilo que é justo, aquilo que é honesto, aquilo que é amável, aquilo que louva, que edifica como uma virtude aos que ouvem e a nós mesmos. Nós ministramos tudo isso em o nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.